Estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem se será contra nós? Vivemos com Cristo, sem nada temer. Ele é nosso guia, a nos proteger. Somos seus irmãos, esta é a nossa voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem se será contra nós? Ninguém nos separa deste grande amor. A morte nos abalará. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós,